financeiro, isso é estourado demais. Você me disse que não se lembrava mais daquele antigo amor, não tinha nada a ver, que era apenas um amigo, um bom rapaz, perdidamente apaixonado por você. Não quero tomar conta do seu coração, mas vejo um brilho diferente em seu olhar. Pode ser que até eu não tenha razão, mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar. Se ele vem, existe algum motivo? Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração. Você não esqueceu esse sujeito que ainda guarda no seu peito um pedaço de paixão. Eu não vou ficar no seu caminho, não vou dividir carinho, ser o outro dessa história. Solidão a três não faz sentido, seu amor tá dividido, ele fica, eu vou embora. Não quero tomar conta do seu coração, mas vejo um brilho diferente em seu olhar. Pode ser que até eu não tenha razão, mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar. Se ele vem, existe algum motivo? Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração. Você não esqueceu esse sujeito que ainda guarda no seu peito um pedaço de paixão. Eu não vou ficar no seu caminho, não vou dividir carinho, ser o outro dessa história. Solidão a três não faz sentido, seu amor tá dividido, ele fica, eu vou embora. Solidão a três não faz sentido, seu amor tá dividido, ele fica, eu vou embora.